Esse é o DJ OBR, o moleque é o bicho abril. Tá buzando a pau, toda vez que ele pega vai, vai. Tá buzando a pau, tá buzando a pau. Eu vi o beat que elas tudo se envolvem. Agora piranha cachereca na minha cara. Ela tudo se envolve. Agora piranha cachereca na minha.